os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E aqui você vai acompanhar a evolução da música através dos tempos. Destacamos para hoje... Em 1965, com o lançamento do álbum Rubber Soul, foi perceptível que a banda havia conquistado a confiança de que precisava para, com uma maior liberdade em estúdio, explorar ao máximo a sua musicalidade. Em 66, a banda deixaria de tocar ao vivo, devido às decepções quanto aos próprios fãs, especialmente do sexo feminino, que iam aos estádios para vê-los, não para ouvi-los, mas principalmente porque a evolução da tecnologia de palco não conseguia acompanhar a evolução da tecnologia de estúdio. A frustração era tanta que só voltaram a tocar ao vivo no teto da Apple Records, para promover seu Canto de Cisne, o disco Get Back, em 69. O disco nunca foi lançado e nas mãos do produtor Phil Spector virou o Let It Be, lançado em 1970. Beatles, We Can Work It Out. 1965. We can work it out. Hollis, Gasoline Alley Bridge. Press My Home True Love. Alicia Bridges, I Love the Nightlife. 1978. Do Genesis e do Emerson, Lake & Palmer, o Yes se consagrou durante os anos 70 como uma das mais importantes bandas de rock progressivo do planeta. Formado em 68 por John Anderson nos vocais, Chris Squire no baixo, Bill Bruford na bateria, Peter Banks na guitarra e Tony Kaye nos teclados, o Yes não chamou atenção com seus primeiros álbuns, Yes 69 e Time and the World de 70. Yes, Soon.

never get too old to feel the ground. I over down the long highway, away, like someone on my road. Restless man and fever in my soul. Rambling fever, I can't imagine by the breeze. Kind of cure for my disease. Rambling fever, I can't imagine by the breeze. Rambling fever, I ain't no kind of cure for my Quando Spencer e Green se interessaram por heavy metal, deixaram o grupo. Entrou então o pianista Christine McVie e o Fleetwood Mac mudou para a Califórnia em meados da década de 70. Já na Califórnia, conheceram Lindsey Buckingham e Steve Nicks, que logo se tornaram integrantes da banda. Fleetwood Mac, Everywhere. Jazz Smith, You Take My Breath Away. 1979. Tina Easton, For Your Eyes Only. 1981. Free for your eyes only, only for you. Steve Winwood, Valerie. 1988. Richie, Rudy. 1982. Forever. love will last forever. Wax, Right Between the Eyes. Oh, Jessica Simpson começou cantando na igreja. Sua sorte parecia mudar no dia em que cantou a música Amazing Grace e foi ouvida por uma pessoa que estava prestes a abrir uma gravadora de música gospel. Então, com apenas 13 anos, a cantora conseguiu seu primeiro contrato. No entanto, para a infelicidade de Jessica, a gravadora faliu antes de lançar seu disco. Jessica Simpson, With You. 2003. Benson, Love vs. Love. Stronger day by day, 'cause we got love.